Muito aqui, o Delta vai fechar uma desvio à direita de mais ou menos 15 graus, aproximadamente por 2,0 milhas, só as informações. Certo, tá passando um visto pelo Delta, tá em desvio já autorizado pelo. Só desvio já autorizado pelo, visto aqui o Delta. Patrulha K3283, só desvio à direita por 2,90 por 15 milhas. Certo, tá 3283, após 20 milhas, vem elétrico. Apesar de desvio, após desvio, alerta para 3283. Tá passando o Vitor Kilo Delta, deixa para 4 metais e ajuste a 08. Patrão Sérgio, 08, ajuste, Vitor Kilo Delta. Cancelado aos 3-0, autorizado girar base pela direita, reporte final 17. Papa Serra. Papa Serra, informo chuva leve sobre o aeródromo. Papa Serra, avisa. mar estável, chuva agora moderada, pistão na sétima olhada, autorizado pouso, pistão na sétima, vento 1 a 2 graus e 4 nós. É Tomar Serras, rende livre pouso na sétima. Boa noite, tá 13897 vai cruzar 1900. Tem 3897, boa noite, contato radar, chega para o nível de voo 320, após da presente autorizado direto a letra, tem 3897. Vai com a direita, letra 320, 3897. Direto. I will to call 812 with a system negative 61 miles, Massive Salvador, Colorado, Cajun, frequency 120.3. 120.3, good night. Zero decolagem, pista no zero, vento no zero, zero graus, no zero longe. Zero decolagem, pista no zero, aperto 437. Papel 8, aquilo volta completo, sinal de como corre, 1-1-8 desse sinal 9. 1-1-8 desse sinal 9, 5, Vitor Tio de Alto. Pessoal, 2, Papatango, Vitor Tio de Alto. Papatango, Vitor Tio de Alto, boa noite, continua a aproximação, 9 autorizações de corrida, informo chuva nas vizinhanças, pista molhada. Aguardando, Vitor Tio de Alto. Avicentar 8487, decolada 39, chame o controle, 120, desce no 8, 1. 08, boa noite. Controle Salvador, boa noite, avicentar 8487, decola na boca, chamo, faça 3500. Avicentar 8487, boa noite, contato radar, chega para o nível de voo 390, saída PUCA. 390, PUCA, avicentar 8487. Baixado e travado, Vitor Kilo Delta. Papatão do Vitor Kilo Delta autorizado com o pista no zero, vento no 2, 0 graus, 1 no 0 nós, pista molhada. Cruzado com o pista no 0, Vitor Kilo Delta. Xena MB 59, voa a última, tenha o ponto de espera. Boa noite, autorizado direto Goma, desce para o nível 050. 050, 32, manda. Delta, Papago 487, Ana 2, meia decimal 85, alterne Ana 2, 5, decimal 45. 2685, 2545, 487, boa noite. Boa noite. Papagão do Vitor, Kilo Delta, Sala 43, confirme baixo. Gente, liberando a direita, chame o Fowler, 1, 2, 1, 2, 9. Reporte, pista livre. Terceiro Delta, acho que a chamada está transferindo, boa noite. Meu nome é Leão 8, boa noite, autorizado por S4, desce para nível 050. S4050, meu nome é 8. Quanto dura? Até 3290. Sim, está 3290. Direto elétrica. Pede o 160 após eletra e salva 2 hotéis autorizado direto elétrico 2781. Controle voo 168. Prossiga. Só consegui o procedimento em antes, por favor, senão. Procedimento 8, ele é 7.0. Obrigado. Sinal 6259, centro do Recife, 128 do sinal 35, alterne 125 do sinal 1. 2835251, 1968, pode dirigir do Itapi. Pode dirigir do Itapi, 1968. As obrigações são no caso de desvio, solicito que faça o mesmo pela direita devido ao tráfego em aproximação pelo circuito da terminal. 7-1-2-7-8, anos desvios para pela direita. Salvador, Altan 3290, está estabilizado e visual com o campo. Altan 3290, boa noite, vamos testar uma olhada. Autorizado com o sistema aéreo, ventura 30 graus, 06, mais. Repousão 0, Altan 3260. Altan 05, decolado, Altan 56, chame controle, 90, sinal 80. Segura a direita, falam 219, Pode manter na proa agora 055, vai passar 2 milhas afastado da posição de tato, tem que manter essa proa, ok? Pra interceptar final. Cientista Lira, meu nome é pista 3610, a última atenção da Lira 108. O nome é 8. O nome é 8. Voo 645, autorizado decolagem, pistola 0, vento na 4009, 07 norte. Decolagem, 90, 04. Para 2000 com 0118, está autorizado o ILS para reportar e estabilizar a localizadora 168, gol. Estou ligando 645, tentando ser direita para o 210. Está ali de 8 ou 4 milhas? Vai ser só 2 milhas. 2 milhas? 10 milhas, 10 milhas, direita 210, depois valeta. É, a gente fala na tua direita, o nome é 25. Vai informar 645. 3DF. 271, terminou seus desvios, vai aprovar a tua eletro agora. 7. Pode ver, dando 64. Presente. Utilizado no X-Ray, então, no 01, 1968. 1968, completo por sinal de saída, X-Ray, cadê o seu? Vou ver, chama aqui, salve, 1, 8, 1895, 1968, obrigado, bom trabalho. Sábado, boa noite, gol 1968, final, pistão no zero. Boa noite, estamos chuva nas vizinhanças, pista molhada. A gente chama 01, autorizado tudo. Pista 10, ventura 3, 0 grau, 07 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1968. Solicita 180. Solicita 1, chama agora Recife 260, terra 288, solicite exatamente o mesmo. 260, 1288, Santo Recife. Obrigado aí, boa noite. É 45, chame Recife em 2835, terra 25, décimo 1. 0 graus, 08 nós. Obrigado. noite, após a passagem do Boeing 190, autorizado, alinhada MT. Sente, autorizado, alinhada 190, após a passagem do 190. 19, Paulista, direita para rua 300, por 20 milhas, essa informações. Testa livre no desvio, 1-0 na volta, meio curva na esquerda, na por direita, Alessa. É porta da esquerda, Alessa. Chame Recife 2000, Alterna 288. 260, Alterna 288. Ainda desvios, vou informar. Muito obrigado, amigo. Boa semana. Obrigado.